Abra comigo lá, de novo, em Levítico, capítulo 23, verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho de primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejam aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de manjares serão duas dízimas de uma efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma, agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a quarta parte de um rim. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Qual dia? O dia imediato ao sábado. Segundo os estudos mais coerentes, Jesus morreu numa quarta-feira. O dia 14 de Nissan, naquele ano, caiu numa quarta-feira. Então, a quarta-feira, que era o 14 de Nissan, era um sábado para o judeu. Por isso a tradução foi fiel no sábado. Significa um feriado no meio da semana para um judeu é chamado de Shabat também. Shabat é o sábado. Jesus morreu no dia 14 de Nissan, que era um Shabat. Mas ele disse que ficaria na terra por 3 dias. Não tem de Deus planejar 3 e no fim ele falou assim, deixa 2,5. Ou deixa 3 e pouquinho. Não, se Deus disse que eram 3 dias, seriam 3 dias. De quarta, no crepúsculo da tarde. A quinta, 1 dia. A sexta, 2 dias. No crepúsculo da tarde do sábado, 3 dias. E quando as mulheres foram ao jardim da tumba, no domingo pela manhã, elas já encontraram o túmulo vazio. Porque se eram 3 dias, eram 3 dias. E ele ressuscitou. E o crepúsculo da tarde é para o judeu, é para o texto bíblico, a realidade bíblica, o final do dia. Portanto, o início do dia da festa de primeiros frutos era no final da tarde de sábado. Terminava o dia de sábado e começava o dia de domingo. Por isso, a tradição cristã, logo lá no 3º século, estabeleceu domingo como o dia do Senhor, porque é o dia da ressurreição. Não que Jesus ressuscitou no domingo, mas que o domingo é o primeiro dia da ressurreição. Ele completou o sábado e ressuscitou. E o texto é tão preciso que o Senhor diz, no dia imediato ao sábado, o sacerdote receberá a primícia e apresentará ao Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus morreu na cruz e ele foi ao inferno. Mas no 3º dia ele ressuscitou. E ele foi recebido nos céus com honra e com glória de primeiro fruto, ressurreto em Cristo Jesus, ressurreto por Deus, no poder do Espírito do Senhor que veio sobre ele e trouxe vida de volta. E ele se apresenta aos céus com a vitória. Acabado, Senhor, feito, as chaves da morte e do inferno estão aqui, eu já morri pelo povo, eu já paguei o preço e já ressuscitei, estou de volta aqui, Senhor. E eu sou o primeiro fruto que chega aqui na tua presença, fruto da tua obra de redenção, de salvação. Coerente com tudo que já vimos na Bíblia, com tudo que podemos ler, de que Jesus é a primícia. Parece coincidência, mas não é. O dia da ressurreição é o dia de primeiros frutos, porque ele é o primeiro fruto. As primícias representam para Deus o todo. Leia comigo Romanos 11, Romanos capítulo 11, verso 16, nós lemos: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Veja o que Deus fez, irmão. Deus entrega Jesus. Ele morre na cruz. Ele é enterrado nesta terra. Mas como toda semente que é enterrada na terra, a sua morte redunda em vida e ressurreição. Qualquer semente que você jogar na terra, se não morrer, ela fica só. Mas se morrer, ela germina e nasce um pé com muitos outros frutos. Jesus fez literalmente isso aqui. Ele, como semente, como primícia, ele foi lançado em terra. Ele morreu, mas ressuscitou e trouxe vida para ser a primícia de muitos filhos. De muitos frutos, dos quais eu sou um, você é outro. Somos frutos da obra de Deus. É preciso, é perfeito. E agora ele vem e diz: se a primícia é santa, o resto é santo. Quando Deus diz assim: sede santos, porque vosso Pai Celestial é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Ele está dizendo: a primícia do que eu gerei é um homem santo, puro, sem pecado, que morreu, que renunciou, que tomou a sua cruz, mas que ressuscitou, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o inferno, que venceu o diabo, como eu e você, e ressuscitou, está vivo, em pé, diante do Senhor, assentado com Ele, à destra de Deus Pai, acima de todos, de todo principado e potestade, como eu e você nessa terra, mas como eu e você, num momento específico que teremos de arrebatamento como igreja do Senhor. Se a primícia viveu isso, todo o resto viverá. Se Jesus, que é o primogênito dessa família, viveu isso, eu e você viveremos. É por isso que ele disse: vocês vão fazer o que eu faço. E vão fazer mais, porque o meu Espírito estará com vocês. Se vocês são meus discípulos, eu sou o modelo, eu sou a referência, eu sou a primícia, eu sou o fruto, eu sou a origem, eu sou a fonte, vocês também serão, porque se a raiz é santa, o resto todo é santo. Por isso o Senhor diz que ressuscitaremos. Os que morreram no Senhor ressuscitarão. Paulo escreve isso aos Tessalonicenses. Ressuscitaram, a morte não pode prender mais. Por isso eu e você nessa vida, nessa terra, não precisamos temer a morte. Medo de morrer, não tem. Quem tem Jesus não tem medo de morrer. Por isso eu e você nessa vida não precisamos temer a vida. E se perder? E se acontecer? E se não der certo? E se falhar? E se acabar? Eu e você não precisamos ter esse medo, porque estamos vivendo debaixo do poder da ressurreição. Nada pode morrer, porque se Ele é assim, eu também serei assim, irmão. Primeiro, as primícias representam o todo. Quando eu consagro as primícias, eu consagrei todo o resto. Quando os primogênitos do Egito morreram, eles estavam anunciando: haverá salvação para todos. O primogênito de Deus vai morrer também. E isso redundará em frutos. Segundo, as primícias são a melhor oferenda. Leia comigo em Levíticos. Levítico capítulo 2, verso 12. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal, e a tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Será que eu tenho que trazer uma oferta no Senhor e balançá-la no sal? Isso o povo fazia literalmente. como um ato profético, mas hoje está aqui no texto do Velho Testamento, o que eu tenho que fazer? Eu estou dizendo, Senhor, com a minha oferenda, que eu tenho uma aliança contigo. Qual aliança? Eu creio na tua palavra, que se as minhas primícias estão consagradas, todo o resto está consagrado. Podemos dizer ao Senhor, o Senhor me transportou do império das trevas, o Senhor me tirou do Egito, eu fui instantaneamente salvo, liberto. Mas, Senhor, eu preciso de um processo, porque a minha posição foi mudada, mas a minha condição ainda não. Eu preciso a cada dia ser mudado e transformado pelo Senhor na minha condição. Mas, Senhor, a tua palavra diz que se lá no início tudo foi santo, todo o resto será. Senhor, o início dessa minha caminhada é um primeiro fruto chamado Jesus, que morreu, que ressuscitou, que venceu, que foi assunto aos céus, que foi recebido com triunfo nos céus, que está sentado à destra de Deus Pai, acima de todo principado e potestade. Então eu já sei que toda a minha caminhada de mudança, de transformação, de santificação, também será poderosa, maravilhosa, vitoriosa, santa, graciosa, e porque o Senhor Jesus foi assim. Senhor, eu creio nisso, eu creio nisso. Eu não sei como é que vai ser amanhã. Ai, meu Deus, eu tô... Meu irmão, nós podemos, pela ação da aliança dos primeiros frutos, dizer, eu estou descansado. E aí, quando eu trago no altar, como Deus instrui no Velho Testamento e no Novo Testamento, trago minha oferta, eu trago minha melhor oferta, eu não trago uma ajudazinha, eu trago uma oferta ao Senhor. Eu estou dizendo, isso é minha primícia e está consagrado ao Senhor, portanto todo o resto está consagrado. O devorador não tem como colocar as mãos. Senhor, se esse dinheiro que está no altar do Senhor está sendo utilizado para a multiplicação da tua obra, e nós estamos vendo a tua obra crescendo, florescendo, assim será todo o resto que está comigo, vai ser usado para multiplicação, para graça, para crescimento, para vida. Trago no altar do Senhor meu dízimo, como primícia ao Senhor. Eu estou dizendo, Senhor, todo o restante que ficou comigo está santificado. Pertence ao Senhor. O diabo não pode pôr a mão. O devorador não pode pôr a mão. E se o Senhor é o Deus da multiplicação, esse dinheiro que agora, pelas primícias, pertence ao Senhor, ele será multiplicado, irmão. As pessoas não entenderam ainda que Deus não está falando de trazer dinheiro, que a igreja não precisa de dinheiro, que nós não estamos falando de necessidades. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de um princípio, de uma verdade, de uma visão, de um entendimento, de uma revelação de Jesus. Quando eu dizimo, quando eu oferto, eu estou tendo revelação de Jesus. Eu entendi quem é Jesus. E assim como ele é a primícia, a minha primícia no altar do Senhor representa que todo o restante já está consagrado, santificado. Agora, por um princípio de lógica, inclusive, irmão. Se eu não sou primícia, meu dinheiro também não é. Nós temos muitos irmãos, muitas pessoas, que bondosamente, caridosamente, contribuem, receberão o galardão que Deus afirma dar a quem contribui com alegria. Há uma lei universal, imutável, da semeadura, causa e efeito. Se eu plantei, eu vou colher. Mas o Senhor quer muito mais do que nos abençoar apenas temporariamente, circunstancialmente. O Senhor quer que eu seja semelhante a Jesus, que eu me torne primeiro fruto, que eu me torne primícia para Deus, o melhor do meu tempo para Deus. Nós temos pessoas que só vêm ao culto uma vez na semana. E quando vem, vem na hora que der. Isso não é primícia, irmão. Isso não é primícia. Senhor, eu vou ao culto e eu tenho que arder no coração. Está chegando a hora. Eu quero ir para o culto ao Senhor. Tem pessoas que estudam a Bíblia, mas assim, quando... Eu não sei, não entendo. Senhor, eu quero arder no meu coração de vontade de te dar o melhor da minha vida, no meu tempo, na minha mente, no meu raciocínio, da minha alma, do meu coração, estudando a tua palavra, o melhor para o Senhor. Primícias para ti, porque se as primícias forem tuas, todo o resto será teu. Dos meus filhos, do que eu tenho, do que eu sou, do que eu penso, do que eu acho, do que eu quero, do que eu ando, do que eu decido, as primícias para Deus. Para Deus. De vez em quando, alguns irmãos trazem para mim, a irmã Helena traz para mim figo, que ela colhe lá no pé que ela tem no quintal. Pastor, está aqui o figo. E eu tenho temor de receber e oro, Senhor, como um sacerdote, eu estou recebendo as primícias do fruto desta árvore. Multiplica nessa vida, Senhor. A Lérida trouxe para mim maracujá. Ela plantou o pé, ela colheu. Você não precisa ir no sacolão comprar nada para mim, irmão. Se você mora num apartamento e não tem pé de nada, não precisa trazer nada, irmão. Mas, irmão, é um sinal que pode ser executado de inúmeras outras formas diante do Senhor. Para o Senhor, as primícias. É um sinal de carinho, de cuidado dessas irmãs. Trouxe para você. O que tem que acontecer não é só comigo, não. É com qualquer outra pessoa. Trouxe para você. Mas naquilo que pertence ao Senhor, as primícias de tudo que temos e somos, então tem que ser levado ao Senhor. Que coisa linda. Alguém que lá no aniversário parte o bolo e diz, o primeiro pedaço será para ela. Honrou mais do que a todos naquele lugar. Recebi o meu salário, o primeiro pedaço será para o meu Senhor. E se as primícias são santas, todo o resto será. E nisso o Senhor fala, fazei prova de mim. Mas meu irmão, para que aquele meu dinheiro seja primícia, antes, minha vida tem que ser primícia. Eu tenho que decidir ser um discípulo de Jesus. Eu quero renunciar, eu quero morrer, eu quero viver na tua presença, Senhor.